forte aqui é face da morte que chegou pra ficar. Não veio pra rebolar. Na batida que apavora, o rap é foda e não é moda. Foda-se quem se incomoda, revolução no ar. Minha rima é bomba H, difícil de segurar. Eu cheguei pra somar, trocar uma ideia de mão. E aí, sangue bom, a coisa aqui não é fácil não. Cheira cola, fuma crack, dá uns tiros, toma baque. Enche a cara de cachaça ou assistiu, sai de baixo. É melhor pensar um pouco e ver qual droga eu me encaixo. Eu acho que nenhuma vale a pena. Tô fora desse esquema, eu quero ir pra bem distante. Espere um instante, acho que eu vou pra beira-mar. Pegar um táxi pra estação lunar. Quem sabe de lá eu consiga ver e entender. Melhor esse mundo imundo e como disse Zé Ramalho. Vida de gado, baralho marcado. Não entendo esse jogo, tão me fazendo de bobo. Vê se pode no congresso mudar a lei em benefício da fome. Enquanto o povo passa fome é humilhado e só se fode. Nas ruas eu vejo as tropas de choque trocando tiro na favela, o sangue escorre nas vielas. Quem tem fé, a sangue vela. O corpo rola no escadão, essa é a missão. Do militar de baixo e alto escalão. Nos quartéis eles ensinam. Ensina uma antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão. Com a força de Deus é que vamos lutar. Armados executaram bem bolado. Atitude e sorte na fita do carro forte que rendeu quase 1 milhão. Garantia de pão. O mano me diz que o 5-7 é o que resta. Nada mais interessa, lhe é negada a educação. Distorcida informação, processo de exclusão que deixa a marca. O rap retrata na levada, na caixa, no bumbo baixo, marcando o compasso chimbal. Na luta contra o mal, minha rima é letal, também sou racional. Tem um lado animal no país do carnaval, onde o clima é tropical. Tudo aqui é uma delícia, mas confia a estatística. Calcule as proporções, com mais de 15 anos, mais de 15 milhões que não sabe o beabá, desse jeito não dá. Onde essa porra vai parar? Juscelino Kubitschek, a quem conteste, levou o governo do Brasil pra Brasília, seguindo nessa trilha FHC é bem pior. Um sociólogo vendido, entrega o nosso governo aos Estados Unidos, serviçal do imperialismo, doutorado em cinismo. Um tal de FMI é quem dá as cartas por aqui, tem concentração de renda, latifúndio, fazenda, piscina. Na favela tem chacina, no congresso descobriu. Descobriram coisa boa, é cocaína pra fazer negócio da China. Agora olhe do seu lado, um cara de carro importado com ar condicionado. Anda de vidro fechado, no sinal é abordado. Se pá, assassinado, por quê? Tente você responder. A elite tem que entender, desigualdade social, a origem de todo mal. Com a força de Deus é que vamos lutar. Comunicado à direção do Play Center, que tem muito concorrente de olho na patente das noites do terror. Tipo, aonde eu levo meu avô? Tem morto no corredor. Nos hospitais da rede pública há choro e muita súplica, mas falta remédio, leito, médico, respeito. Ninguém dá um jeito, investimento na saúde é pouco, é precário. O ministro José Serra é um bom agente funerário. Eu sou católico, crismado e batizado. Outro dia injuriado, fui dar um rolê no centro. Cheguei lá, tava chovendo, aproveitei e entrei no templo. Não vejo nada de mal, já que Deus é universal. Porém, não concordei com o que vi. Coitados sendo explorados até o último centavo. Eu acho muito esquisito comprar favores do céu, sacrificando seu dinheiro na fogueira de Israel. Vou explicar agora, veja. Você faz um depósito na conta da igreja, o comprovante vai pro fogo e o dinheiro vai pro bolso. de Deus, é claro. Pra que fique bem claro, é tipo assim a regra dessa firma. Joga o dinheiro pra cima, o que Deus pegar é dele, o que cair no chão é meu, entendeu? Essa é a vida, tudo bem. Cheguei à conclusão que fé demais não cheira bem. Cada vez mais expostos nos empurram impostos. Confortáveis em seus postos, ganham puta dinheirão. Eles são os anões que apertam botões, manipulam a nação por meio da televisão. Com a retórica, a república fazem na vida pública o que fazem na privada. Um monte de bosta que não serve pra nada. Com a força de Deus é que vamos lutar.